Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Que no programa de hoje você saiba, Deus tem o controle da tua vida. Mas você pode me perguntar, tá bom, mas arranharam meu carro, não cumpriram com a palavra que tinham me dado, me injustiçaram, mentiram para mim. A palavra de Deus, ela é clara. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, gera a morte. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 6. Se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Queridos, ninguém gosta de ser perseguido. Ninguém gosta de ser injustiçado. Ninguém gosta de chegar no estacionamento e ver o seu carro arranhado. Ninguém gosta de ver um objeto que você deixou ali, alguém roubou. Você está no mundo, você está sujeito a ataques de demônios contra você. Mas quando o inimigo te atacar, te trazendo prejuízo, te trazendo aborrecimento, gerando em você tristeza, a intenção do diabo é: eu quero que ele murmure, eu quero que ele reclame, eu quero que ele largue Deus para lá. Mas a palavra de Deus diz que se somos atribulados é para o nosso conforto e salvação. E diz que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Deus quer que você se aproxime de Deus. Deus quer você mais santo. Deus quer você mais puro. Deus quer que você ande mais na presença de Deus. Não se aborreça. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, mas muito mais do que isso pode te dar o Senhor. E se você fizer aquele sacrifício de ações de graça, o que é o sacrifício de ações de graça? Deus, está doendo, mas louvado seja o teu nome. Deus, eu fui injustiçado, mas eu abençoo aqueles que me perseguiram, aqueles que me caluniaram, aqueles que me roubaram. Deus vai te honrar e te abençoar. Vamos orar agora com o pastor Hélder. Fique desde já na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus amados, colocando o nosso coração na presença do Todo-Poderoso. Deus, derrame chuvas de bênção sobre o teu povo. Na tua presença há delícias perpetuamente. O Senhor é o escudo, o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é aquele que nos sustenta e nos guarda. Os teus pés não vacilam, o Senhor não cochila e não dorme. E é certo que a peste não nos atingirá, nem o sol nos molestará, nem o terror noturno nos alcançará. E eu te peço, papai, que as tuas promessas sejam explicitadas nas nossas vidas. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a todos que nos ouvem. Deus, traga uma sacudida santa, recalcada, sacudida e transbordante do teu espírito, para que cada um deles possa viver em comunhão, em santidade de vida, repreendendo tudo aquilo que não é do Senhor, se libertando dos laços do diabo e dos desejos e das tentações da carne. Pai, ensina-nos, Deus, a sermos mais prudentes na tua presença. Ensina-nos, Deus, a vivermos em comunhão, em santidade de vida. É o que eu te peço, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Na, na, na, na. Sentir o seu amor por mim. Deus está aqui. Posso sentir sua presença. Recebemos aqui o e-mail lá de Teresina, Piauí, um abraço a esse povo bendito, que a graça de Deus se manifeste a todos vocês. Obrigado, Francisco da Silva Soares Filho, pelo seu e-mail. E ele diz assim: pastor, sou evangélico há 2 anos e fui batizado no Espírito Santo. O que devo fazer? Fique na paz do Senhor. Meu amado, todos que entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo têm um selo, têm um batismo do Espírito. E é bem verdade que Deus, na sua sublime graça, bondade e poder, Ele nos enche, Ele nos reveste do teu Espírito de uma maneira mais poderosa, mais impactante. E é isso que eu entendo que você me diz quando foi batizado no Espírito Santo. E glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas transbordar do Espírito Santo. O que você deve fazer basicamente é viver em santidade. A Bíblia diz: ao santo que se santifique mais, ao puro que se purifique mais. Então, quanto mais em santidade, quanto mais em comunhão com Deus você viver, mais o Senhor vai te encher da sua graça, do seu poder e da sua glória sobre a sua vida. E mais Deus vai transformar o seu caráter, mais você vai espelhar a glória de Deus, e mais você vai manifestar o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, temperança. Estas coisas Deus manifestará na sua vida mais e mais. Nós temos que entender que um lado Deus nos dá o caráter, que é uma caminhada com Cristo, uma renúncia do seu eu, do nosso eu, da nossa carnalidade, e do outro ele nos dá o carisma, que são é o poder do Espírito Santo, que tem como finalidade servir a casa de Deus, honrar o nome do Senhor através dos dons que o Senhor nos deu. Tanto o caráter quanto o carisma, ou seja, os dons, são para a glória de Deus, para o reino de Deus, e nós temos que viver nesta dimensão tão bendita, tão preciosa. E entenda, meu amado, que tudo aquilo que Deus nos dá, nós vamos prestar contas. Por isso nós temos que ser diligentes. Por isso nós temos que ser fervorosos e mantermos fiéis na presença de Deus. Fico feliz pela sua preocupação de se manter puro, reto, na presença do Senhor, Francisco. E que a sua vida, da sua família, seja impactada e abençoada. E não somente a sua, mas de todos que nos ouvem, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos apresentando Caminho Santo. Estamos apresentando Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu tenho meditado com vocês nesses dois últimos dias a respeito de Sansão, um homem que tem por significado de nome pequeno sol, aquele que nasceu para brilhar, aquele que nasceu para sentir a brisa, sentir a liberdade, ver lugares deslumbrantes. No entanto, escolhas erradas na vida deste homem fizeram com que ele fosse parar no lugar chamado Etã. Etã significa lugar onde se prendem os pássaros. E por que que esse Sansão passou a ser um homem preso, passou depois a ser acorrentado, passou depois a se tornar piada entre os filisteus, porque os filisteus cegaram literalmente os olhos deles e colocou os olhos dele e colocou ele para girar um moinho em círculo como se fosse um animal de carga? Por que que você, que tinha tudo para ser uma bênção, para ser uma pessoa alegre, para ser uma pessoa para cima, para ser uma pessoa agradável, está amargo, está preso, está colocado numa gaiola, ou mesmo num lugar, numa armadilha, num açapão, numa rede, numa arapuca? Por que que isso ocorre com as pessoas? Por que que isso ocorreu na vida de Sansão? A primeira coisa que fez com que Sansão entrasse nessa gaiola, descesse e se escondesse ali na rocha de Etã, na caverna de Etã, eu coloquei escolhas erradas. Quando você faz escolhas erradas, as suas decisões têm uma consequência a longo prazo. Se você decidir andar com pessoas erradas, se ajuntar a amizades erradas, você, às vezes, a curto, médio, longo prazo, você vai colher uma colheita amarga. Você vai poder estar numa gaiola como Sansão esteve. Diz no capítulo 14 do livro de Juízes: desceu Sansão a Tiná, vendo em Tiná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e lhe disse: vi uma mulher em Tiná das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa para mim. Queridos, quando ele viu, a partir do momento que ele olha, a partir do momento que Eva olhou a maçã, maçã é o fruto, a Bíblia não fala maçã, mas sim o fruto, e cobiçou aquilo, a palavra de Deus diz em Tiago, quando você olha e cobiça, aquilo na sua vida pode ser a portinha da gaiola para você entrar ali dentro. O passarinho muitas vezes ele olha dentro de uma gaiola lá, uma fruta, uma mamão, uma banana, ou mesmo alpiste, e ele vai ali, opa, vou me dar bem, entra e a portinha da gaiola é fechada. Foi o que aconteceu com este homem chamado Sansão. Viu uma mulher. No capítulo 16, no verso 1, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e coabitou com ela. No versículo 14, no versículo 4 desse capítulo 16, depois disso, aconteceu que se afeiçoou de uma mulher do vale de Soroque, a qual se chamava Dalila. Várias vezes, Sansão, por seguir os seus olhos, ele comete o quê? Comete aquele mesmo erro que Ló cometeu com seu tio Abraão. Diz que Abraão e Ló se tornaram prósperos fazendeiros, o gado deles dois tinham crescido muito, e aí os funcionários um do outro começou a brigar. E aí Abraão chegou para Ló e falou assim: Ló, o nosso gado cresceu muito, a terra não sustenta nós dois, então faça o seguinte, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E diz a palavra de Deus que Ló o quê? Olhou as campinas verdejantes do Jordão. E aí foi, mas era na direção de Sodoma e Gomorra. O mesmo aconteceu aqui com essas escolhas erradas na vida de Sansão. Ele viu. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você está cobiçando. A palavra de Deus diz em Provérbios 30, vã é a graça, enganosa é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Amados, mulher bonita é uma bênção quando é sua esposa? É. Ninguém quer casar com uma mulher feia. Mas cuidado se ela for bonita demais. Abraão teve esse problema lá, Faraó cobiçou Sara. Isaac teve problema com Rebeca, por quê? Porque Abimeleque também cobiçou Rebeca. Mulher bonita, meu amado, é meio complicado. Mas como é que então, pastor, eu escolho certo? Jó, capítulo 31, verso 1, ele fala assim: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, eu o fixaria numa donzela? Querido, a primeira coisa para você ser uma pessoa bem-sucedida e não cair nesse laço que é escolhas erradas, faça uma aliança com os teus olhos. Deus, pinga colírio santo nos meus olhos. Tem misericórdia, porque, Senhor, eu vou escolher errado. Então, se você fizer essa aliança com Deus, Deus vai ter misericórdia da sua vida e vai começar a te abençoar e você vai começar a ver o que realmente você tem que ver. A Bíblia ainda diz, Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se você confiar no Senhor de todo o teu coração, falar: Senhor, eu dependo do Senhor, é o Senhor quem vai guiar meus passos, é o Senhor que vai fazer com que eu seja bem sucedido, não é a minha inteligência, não é a minha sagacidade ou a minha esperteza. Por isso a palavra de Deus diz, Salmo 32:8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob minhas vistas te darei conselho. A Bíblia ainda diz, no Salmo 32:6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica. Queridos, vamos pedir a Deus, Deus, que eu não venha a ter escolhas erradas, porque a escolha errada é a porta aberta de uma gaiola que vai te prender. No programa de amanhã estaremos observando outras iscas que vão fazer com que você entre nessa gaiola e se dê mal. Vigie na terra e não perca o programa de amanhã e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Elder Rodrigues. Grande seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, vamos meditar na palavra do nosso Senhor, na palavra da salvação. Abre o seu coração, abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, verso 1, e diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Meus amados, as pessoas querem ser benquistas. As pessoas desejam ser amadas. Esse é um dos desejos mais profundos do ser humano. Ser amado. Não vale nada você ter muito dinheiro e ser odiado pelas pessoas. O dinheiro não leva as pessoas de fato e de verdade a te amarem. O dinheiro faz muitas pessoas se tornarem interesseiras. Mas o amor não compra a verdadeira amizade. O amor compra, por exemplo, uma casa, mas não um lar. Compra uma cama, mas não uma boa noite de sono. Compra um momento de prazer, mas não paz de espírito. Entenda isso. Mas a boa reputação vale mais que grandes riquezas. E a pergunta é, como, pastor, eu vou adquirir uma boa reputação? Isso nasce da graça de Deus. Mas eu quero dar três conselhos práticos a você. O primeiro, diga sempre a verdade. Pessoas mentirosas rapidamente caem em descrédito. Coisa chata é você combinar alguma coisa com uma pessoa e passado alguns dias você percebeu que ele faltou com a verdade contigo, que ele mentiu, que ele não foi verdadeiro, que ele não foi sincero, que ele não foi honesto com a sua pessoa. Isso nos gera uma decepção. E isso quebra, obviamente, um relacionamento de confiança. A reputação nasce daqueles que falam a verdade. É por isso que Jesus diz que o seu sim seja sim, o seu não seja não, que passar disso jaz do maligno. Veja, se a verdade liberta, então a mentira aprisiona. A verdade nos liberta e a mentira leva a pessoa a ficar enclausurada naquilo que você diz como sendo certo, correto ou verdadeiro. Não faça isso. Uma boa reputação começa com quem diz sempre a verdade. Uma boa reputação também, ela é estabelecida quando nós honramos os nossos compromissos. A Bíblia diz, não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor. E quantas pessoas assumem compromissos, dão um cheque, o cheque volta sem fundo, e aí não vão atrás da pessoa, e inventam desculpas. Enfim, meu querido, se você não honrar os seus compromissos, como você quer ser bem estimado? Honrar os compromissos significa, meus amados, falar sempre, agir sempre em coerência, com integridade, com verdade, com honestidade. E quando eu digo honrar, os compromissos, eu não me refiro apenas à questão financeira, eu me refiro também ao horário que você estabeleceu, por exemplo, de encontrar com alguém, a algo que você, alguma atividade que você estabeleceu para fazer na igreja e que você porventura não fez. Então, quando nós vivemos nesta dimensão, tudo fica diferente. Dizer sempre a verdade, honrar os seus compromissos e viver em santidade. O que nos leva, sem dúvida nenhuma, ao tormento, o que nos leva muitas vezes à derrota, ao fracasso, é o pecado. O pecado é a única coisa que nos separa do amor e da graça de Deus. Viver em santidade significa honrar o nome de Deus. Viver em santidade significa abandonar o pecado, é rejeitar tudo aquilo que não vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós vivemos em santidade, nós vamos adquirir uma boa reputação. Isso me faz lembrar Samuel, um homem cheio da graça, que foi inspirado pelo próprio Deus, que foi consagrado por Ana desde o ventre materno, e o Senhor separou essa criança desde pequeno, e ele se tornou um homem, um profeta, um juiz, cheio da graça, do poder de Deus, e a palavra do Senhor diz que nenhuma palavra dele caiu por terra, e ele era benquisto, e ele era amado, porque ele honrava os seus compromissos, porque ele dizia a verdade, e porque ele vivia em santidade. Quando você estiver vivendo em santidade, saiba, acredite, entenda, você estará honrando o nome de Deus, e quem honra o nome de Deus será honrado pelo próprio Deus. Que coisa bendita e maravilhosa! Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e tenho um caráter que estou lutando contra a minha carne, então eu vou manifestar isso através de relacionamentos santos, sadios e benditos. E quando o meu relacionamento é santo, sadio e bendito, e quando eu amo as pessoas, meus amados, Deus faz algo sublime nas nossas vidas. Portanto, entenda, plante e lute por isso. A boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe. Obrigado pela tua audiência. Que o Senhor possa te fortalecer no dia de hoje, sabendo você que Deus é aquele que olha para a sua alma, que olha para o seu coração contrito e compungido, porque existe uma promessa na palavra de Deus. Salmos 51, verso 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus é um coração contrito e compungido que esse não desprezará. Por isso ele deixa uma promessa para você. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que estão em Sião, sobre os que estão na igreja, de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E diz ainda para você: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas e destruídas. Estranhos se apresentarão e apacentarão os novos rebanhos, estrangeiros serão os novos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Por quê? Porque Deus é aquele que te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos. Você vai ser como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltem. Pai, no nome de Jesus, esse ouvinte que está atravessando um deserto, eu profetizo agora e eu oro a Deus, manda chuva na vida dele agora, uma fonte, um oásis. Aquele oásis que Agar achou água, Senhor, e se saciou, saciou seu filho e voltou feliz, renovada, fortalecida. Eu te abençoo, recebe a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando o programa Caminho Santo. Nós louvamos a Deus pela sua vida, desejamos que o Todo-Poderoso se manifeste abundantemente sobre você. Eu quero deixar mais um versículo para fortalecer o seu espírito e o seu coração. Está em Provérbios capítulo 22, verso 4, que diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. A recompensa da humildade e o temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Que assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, eu quero convidá-los a acessar o nosso site para que você interaja conosco do programa Caminho Santo. Eu, Pastor Helder e Pastor Lincoln, teremos prazer de estarmos respondendo os seus e-mails, orando pelos seus pedidos, colocando no ar os seus testemunhos. Lá você também verá muitos textos pastorais e muitas outras pregações. Acesse www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações Evangélicas, tudo junto, sem cedilha e sem tio, .com.br. Acesse e seja abençoado em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Helder Rodrigues.